O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendações às prefeituras de Ituiutaba e Araguari, no Triângulo Mineiro, com o objetivo de melhorar a limpeza urbana e prevenir doenças. Os municípios devem notificar os proprietários de lotes vagos para que limpem seus imóveis. Em Ituiutaba, os proprietários deverão também construir muros e passeios e realizar a limpeza e desobstrução de cursos d'água e das valas. Caso a notificação não seja cumprida, o município deverá limpar os lotes e realizar os demais serviços necessários à saúde e segurança da população em 90 dias e cobrar do responsável os custos da limpeza. Outra recomendação foi expedida em Araguari para a melhoria do sistema pluvial. A prefeitura deverá realizar e apresentar ao Ministério Público cadastro das redes pluviais existentes, melhorar a limpeza das vias públicas, bocas de lobo, tubulações e galerias. Além disso, deverá implantar programas de conscientização da sociedade sobre o impacto dos resíduos sólidos na drenagem. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabíola de Paula.